alto. Passarinho, peixe, um pelo outro foram se apaixonar. Mas quem diria onde vão morar? No aconchego de um galho ou no fundo do mar. Mesmo vivendo tão distantes, o peixe disse: isso é tudo que eu mais quero. Dois lados opostos em um mundo paralelo. Que sorte a nossa um dia a gente se encontrar. Pra sempre vou te amar. Mas a liberdade de um pássaro não pode ser contida. E preferiu seguir a vida. Ele voou pra muito longe pra não mais voltar. A gente não escolhe, o coração é quem decide. E nada mais importa, e todas as diferenças tudo ficam invisíveis. E aí não tem mais volta, e a gente pensa que é pra sempre que chegou a hora. Será, será, e o desejo é de que dure eternamente agora. Será, será. Mas a liberdade de um pássaro não pode ser contida. E preferiu seguir a vida. Ele voou pra muito longe pra não mais voltar. A gente não escolhe, o coração é quem decide. E nada mais importa, e todas as diferenças tudo ficam invisíveis. E aí não tem mais volta, e a gente pensa que é pra sempre que chegou a hora. Será, será, e o desejo é de que dure eternamente agora. Será, será.